Faz de novo essa falta. Pare, Michael. Pare já. Paga essa porra, caralho! Foi mal. Eu vou chamar minha mãe. Vamos começar? Começou? Começou? Aê! Estamos começando mais um Buraco Negro. E quem diria que a gente ia chegar, hein, nesse episódio? Tamo aí, galera. Tamo quem aí. Nunca acreditou, pau no cu de vocês. Eu sou o Jonathan e esse episódio é muito Black Mirror. E aí, pessoas de boa índole, cuzões também. Aqui quem vos fala é o Rafael. Tamo aí pra mais um episódio e esse vai ser foda. Aô, desgraça! Aqui é o Caio Lopes falando. Estamos aí, né, cagando regra e passando vergonha na internet mais uma vez. E digo que estou com medo. A revolução das máquinas está começando, cara. Eu tô recebendo tanto spam na minha caixa de e-mail, eu tô ficando com medo, porque eu tô recebendo aquelas mensagens assim: tens o que é necessário para esmagar a minha raça? Eu tô ficando com medo! Meu marido morreu, só quero sexo. Aí, começando alto nível aí. Alô, galera preparada pro impreparável. Aqui é o Michael, e hoje a gente vai ver o que tem nesse espelho negro. E hoje, pra incrementar esse nosso episódio, não temos apenas um convidado, mas dois convidados. Eu odeio os dois, vamos lá. É, isso aí. Um ficou enchendo o porra do nosso saco 2 anos falando que era... Ai, eu sou nerd! Eu sou forte, mas eu sou nerd, mas né? Mas eu sou mesmo, tá? Quem é você, o nosso nerd forte? É. Fala galera, ouvintes aí do podcast, aqui quem fala é o Renan. Muito obrigado por estar me convidando aí. E como o Caio falou, se você não repassar esse podcast para 7 pessoas, sua vida entrará numa merda. A loira do banheiro vai comer o teu cu de madrugada. Temos também um convidado aqui que é o nosso Brian O'Connor aqui. Quem é você? Estou lisonjeado. Alô, meus amigos. E o resto também. Aqui é o Ayrton com Y, lamentável. Gostaria de mandar um alô a todos os cidadãos de bem deste país, os cidadãos que respeitam as regras, os cidadãos que acordam de manhã pra trabalhar, ou seja, um alô pra ninguém. Bom dia. Ayrton Senna do Brasil. E vamos para o nosso episódio de hoje, que é sobre essa série linda e maravilhosa Black Mirror. Nós vamos falar e chegar à conclusão de nada. Isso aí, vamos lá. Esse é o nosso podcast, só no pau. O Ministério da Saúde recomenda: não escute esse podcast montado no seu hipopótamo. Topzera da semana! Começando o topzera da semana, famoso recomenda. Eu queria trazer o que uma coisa que, cara, faz quase 2 meses que nosso podcast tá no ar e a gente não tá fazendo propaganda de nós mesmos, acredita? É isso aí, verdade. A gente já gravou 20 episódios, terceira temporada aqui, 20 anos de Buraco Negro. Desculpa, eu tava bêbado em todos. E nesse também, provavelmente. Desculpa. Mal aí, tá um loucão. E o recomendo de hoje é que você nos siga nas redes sociais. Temos Facebook, temos Twitter, temos Instagram. Queria aqui falar uma novidade aqui, ó. Novidade pra você que não nos segue no Instagram. No Instagram, sempre no dia da gravação, tem algum spoiler, alguma coisa sobre um episódio futuro. Que provavelmente vai demorar 7 anos pra sair, isso. Porque é isso aí. Como nós somos pessoas preparadas, temos uma grande gama de podcast gravado. Temos vários podcasts gravados. Mas se você não seguir no Instagram, você vai conseguir ter exclusividade e escutar o podcast tipo, muito, muito antes de todo mundo. Quase. Achou ruim e processa, palhaço. Achou ruim e processa. Por apenas R$29,90 por mês. Com certeza. Achou que não ia saber o tema do próximo episódio? Achou errado, otário. Isso aí. Então, curta a nossa página no Facebook, nos siga no Twitter e, principalmente, nos siga no Instagram. porque acredito que o Instagram vai ser a principal plataforma pra gente se comunicar com o nosso público, beleza? Cara, essa semana eu vou recomendar um negócio. Outro jogo. Não é um jogo, ó, inovação. Inovação, inovação aqui no programa. Inovação. Eu vou recomendar uma série, hein? Não é série nova, série antiga aí. Todo mundo já deve ter assistido na SBT. Eu, a Patroa das Crianças. Qualidade. Fucking Michael Kyle. Obrigado, Mike, você reviveu minha infância no município. O melhor personagem principal que você já pode ter visto na vida. Você ia querer ele como pai, mesmo ele sendo um belo de um exemplo de um filho da puta. Michael Kyle é o pai de uma família e é uma sitcom de uma família. Boa. É isso aí. É uma sitcom merda. É, mas é a sitcom top. Ó, pra sitcom chegar no Brasil e ser traduzida, ela tem que ser boa. Principalmente nos anos 90. Então, tudo bem que a gente assistiu aqui em meados de 2000. Uma série você vai conseguir assistir o dia que o Silvio Santos quiser passar de novo na SBT, que eu não sei se ele passa ainda ou não. E, se eu não me engano, em alguns canais fechados, como a Sony, deve passar também ainda. Internet você acha? Pirataria não, mas procura na internet aí que você acha. Ah, se você achar na pirataria, o problema não é mais meu. Caro ouvinte que nesse momento está escutando esse podcast, claro, feche os olhos nesse momento e abra os portões da sua alma para abraçar o heavy metal. Porque a minha recomendação de hoje, eu trago para vocês a maior banda de heavy metal da minha vida, Metallica. Metallica aqui, que pelo amor de Deus, não falamos disso ainda. Uma banda criada em 81, é a segunda geração do heavy metal, porque enquanto os Estados Unidos começou a crescer, eles são filhos do Iron Maiden, influência direta do heavy metal da Inglaterra. Eu achei que eles eram da mesma geração. Não, é a segunda geração. A primeira é New Wave of British Heavy Metal, que é na Inglaterra. Ah, tá. Entendeu? Então o heavy metal veio da Inglaterra. Veio de tal do mundo, né? As ideias pairam no ar. Ah, veio da Inglaterra, putz. Nos Estados Unidos. Ele veio da Inglaterra, heavy metal. Meta. Então, nos Estados Unidos começou a crescer essa banda. Lars Ulrich e James Hetfield, sempre ali na primeira formação. E assim, trago pra vocês a música que fez eu me apaixonar por rock, que é basicamente Enter Sandman. Black Album do Metallica de 1991. É uma música aí deveras marcante, meu amigo. Deveras marcantes. Eu lembro que eu era um pequeno garoto escutando, assistindo os clipes da MTV. Eu falei, realmente, estou vendo Satã nesse momento. Fiquei traumatizado. É, fenomenal. Fenomenal. Aquela parte da música onde tem uma leve reza, que era Now I Lay Me Down to Sleep. Entre nesse mundo do heavy metal, escutem esse álbum que é muito bom. E assim, se aprofundem. O Metallica tá aí até hoje, fui em 3 shows deles e eles, os 10 estão andando bem pra caralho. Indicação pra vocês hoje, ó. É um livro. É, livro aí, galera, só pra... Só quem é coach sabe a importância, tá? É, O Poder do Hábito, claro, com ele. É o Charles Duhigg. Olha só, você viu? É uma... Digamos que é uma chave pra você exercitar aí diariamente. E você pode usar isso pra todas as áreas da sua vida. Ah, vou colocar perder peso, educar filho, priorizar no seu trabalho, no seu... Enfim, até questão empresários. Dá pra utilizar essas aprendizagens que o livro... Vocês têm que entender o poder do hábito. E esse livro aqui mostra, e com certeza, como o outro livro que eu já recomendei pra vocês, traz uma mudança aí muito grande pra sua vida. Então, para todos os ouvintes aí, aproveitando que eu estou com o meu fone da Razor aqui, patrocinado pela GFallen... Entre na gfallen.com e compre o seu Tucano, tá, galera? Tô sendo patrocinado aí, então, por favor. Vou indicar um jogo agora chamado Fortnite, um jogo gratuito pra você estar jogando em qualquer console. Ah, você fala essa palavra que é gratuito. Xbox, PlayStation, computador e agora saindo para iOS. Um jogo gratuito, formato Battle Royale. Muito legal pra se divertir e o bom que ele é de graça. Para todo bom brasileiro, de graça é bom. É, o famoso PUBG pra quem não comprou, né? PUBG pra quem não tem GeForce, tamo aí. Battlegrounds pra quem tem. Quer rodar mais de 60 FPS. Rodo no mínimo com 50 FPS, tamo aí, muito obrigado. Joguem, baixem, é levinho e aproveitem. Não tem que dar o cu. Aproveitem, galera. A minha recomendação de hoje é algo muito mais do que consolidado, todo mundo já deve ter ouvido falar, é a trilogia do Poderoso Chefão. Agradecido. Eu não gostaria de te julgar, mas você é homem e você não aprecia Poderoso Chefão, sem te julgar, mas você é um lixo humano. Isso aí, caga a regra, então a gente tá aqui pra falar isso. É um lixo humano, você é a escória. Assistam a trilogia, aquela perguntinha tem na Netflix, tem a trilogia na Netflix. Os filmes são muito bons, 2 horas e 50 mais ou menos. Assistam, Don Corleone e seus filhos. Poderoso Chefão é moldador de caráter, é um filme que muda a sua vida, sua interpretação de família e tudo mais. Eu recomendo, recomendo. Vai falar sobre Black Mirror. Eita! Essa série que veio trazer indagações e muita reflexão sobre a nossa vida. Não, ela veio fuder a nossa existência. Verdade. Ela veio te trazer medo e discórdia. Eu tava vivendo na moral aqui. Aí veio essa série e falou: você tá na merda, meu irmão. Olha aí, ó, o futuro aí, ó. Você tá achando que vai ser legal a tecnologia? Não vai ser. Existe vida após Black Mirror? O mais legal da série é porque ela não trata de um futuro longínquo igual é a série que a gente abordou aqui no nosso podcast, o Altered Carbon. Que é lá 2200, Tipo assim, é um futuro provável e próximo. Muitos episódios, né? Tem alguns episódios que não é tão próximo. Uns episódios presentes e uns episódios por daqui 10 anos vai acontecer essas merda. E vamos começar pelo episódio que fudeu minha mente, porque eu não sei em quem eu acredito, se eu falo se o cara é do bem, se é do mal, que é o episódio White Bear. Em português, eu não sei como é que é, deixa eu ver. Urso Branco mesmo? Que em português é Urso Branco. Lembrando que essa série está disponível no Paga Nós. Primeiramente, solta o gemidão do spoiler aí, Claudinho! Spoiler, cuidado com os spoilers. Vai ter spoiler foda, pra cara. Cacete mesmo. Dois da segunda temporada, e em português é Urso Branco. E cara, esse episódio me deixou com uma indagação fodida no final, de não saber quem é o mocinho e quem é o vilão, ou se tem dois mocinhos, ou se tem dois vilão, ou se não tem nada. Explique o episódio. O episódio é o seguinte, começa com uma mulher, ela acorda em uma casa e ela não tá entendendo muito bem o que aconteceu, ela vê alguns remédios no chão, vê um... tá doidona, parece o Caio quando acorda domingo de manhã. Tomou 12 romarinhos. 12 romarinhos, 51 do lado. Vê um sinal na TV, um negócio meio parecendo um... Tipo do Pac-Man, não é? Parece que tá mostrando o dedo do meio, não parece? Pô, é verdade mesmo, velho. Um bagulho meio assim? Space Invaders, né? Que isso, é. Parece aquelas navinhas de jogo antigo, tirando e tal. Um desenho em 8 Isso. E ela pega, levanta, não consegue lembrar, nem, tipo, ela acha que tá na casa dela, mas ela não consegue lembrar o nome dela, não lembra de nada. Ela reconhece que perdeu a memória. Aí tudo bem, ela caminha pela casa, ela vai até na sala, aí na sala ela vê uns quadros. Ela pega, tira e ela, tipo, não reconhece a menina, mas algum instinto diz que é a filha dela. Mas tudo bem, ela... sai da casa, tudo, não vê ninguém, não vê nada, tipo, começa a pedir ajuda porque ela não lembra de nada. Ela sai da casa justamente porque assim, não tem ninguém pra fora, né? Não tem nem vizinho. Tá tudo, tudo meio bizarro, né? Tudo meio jogado. Aí tudo bem, ela começa a caminhar, ela chega tipo como se fosse um campinho no quintal de algumas casas. Uma área, um gramado grande. Aí ela tá andando nesse gramado. Ela percebe que tem algumas pessoas tipo, na janela que começam a filmar ela. Alguns estão com câmera, alguns estão com celular. Tipo, filmando ela pede ajuda, tipo, e as pessoas não fazem nada. Aí o bizarrice já começa aí, né? Já começa o momento Black Mirror do episódio. O lance do episódio é que, assim, a gente nunca sabe o que o Black Mirror vai falar. Daí os caras estão filmando lá, você fala assim, velho, o que esses caras são? Os androides? São uns negócios bizarros? Porque você não sabe se o cara tá... O que tá fazendo? Sei lá. O que eu falei, mano? Que mano de filha da puta. A menina precisando de ajuda ali, os caras, ó, filmando ela. Mano, que filha da puta. Aí o que acontece, resumidamente, pra não falar 20 horas sobre isso, é o seguinte... Ela sai na rua, algumas pessoas tentam matar ela e algumas outras pessoas que ela acaba encontrando na rua que, né, não estão filmando. Ela percebe que a maioria dessas pessoas estão alienadas, só querem filmar, elas não falam nada, não fazem nada. E ela acha um casal num posto, tá abastecendo um carro. Aí esse casal, meio que parece que sem intenção começa a ajudar ela, né? Sim, eles não queriam ajudar, mas ela insistentemente vai atrás deles tudo. E acaba que o casal ajuda ela. E uma das mulheres que tá ajudando a principal, ela explica que começaram a aparecer sinais na TV, no celular, em tudo qualquer lugar. Que meio que fez uma lavagem cerebral nas pessoas. Que ela explica que parece que trouxe a natureza daquelas pessoas que elas já eram. Aí as pessoas começaram a filmar tudo, tipo as... É bem o que a gente vê hoje mesmo, que algumas pessoas fazem. Assim, tem um acidente lá, em vez da pessoa tentar socorrer de alguma maneira, tipo, sei lá, pedir pro pessoal se afastar pra não chegar perto daquela pessoa, ela só pensa em filmar. E todas as pessoas em volta tão assim. Aí a mulher que tá ajudando a principal, ela tem um plano de destruir o transmissor desse sinal que fez essa lavagem cerebral nas pessoas. E eles vão, tipo, acaba que só... Fica só essa mulher e a principal, porque o outro morre. Aí eles chegam lá no lugar. Aí é que acontece o plot twist. As pessoas que estavam tentando matar ela alcançam ela. Ela consegue roubar a arma de um deles. E na hora que ela vai matar uma pessoa que estava tentando matar ela, que supostamente era o vilão... Tipo assim, meio que abre uma porta atrás dela. São uns confetes, né? E até aí você tá tenso, seu cu está preso, você não consegue respirar. Aí cai uma parede, né? Aí isso, abre a parede, tem uma plateia, as pessoas começam a aplaudir a mulher. Tipo assim, como se fosse um teatro que tava acontecendo. E a mulher não entende porra nenhuma. Aí, tipo assim, sentam a mulher, prendem os braços dela, a perna dela, tudo. E começam a passar um filme pra ela. Tipo, tem um apresentador... Aí ele fala umas groselhas lá. Começa a contar a história dela. Aí a história dela é muito bizarra. Porque, na verdade, é aí que acontece o plot twist. Que a mulher que tava sendo a vítima, na verdade, ela foi cúmplice. Ela e o amante dela. Parceiro. Namorado, parceiro, amante, foda-se. É, o boy, o arroba dela. Ela e o arroba dela. Eles torturaram e queimaram? Raptaram, colocaram dentro de um saco de dormir e queimaram viva. Isso, acabou queimando a menina e a mulher que é a principal, ela ficou filmando tudo e não fez nada. É, aí que entrou o plot twist, né? Na verdade, o que eles fizeram tudo ali era uma reflexão de que... É que eles falam primeiro que o namorado dela, que ia ser, os dois iam ser julgados, o namorado dela se matou, e pra ela não se matar, eles fazem esse processo com ela, tipo, não deixa ela se matar. Não, ela pegou a pena do namorado. É, como ele se matou, eles acharam que não foi justo. Então eles seguram ela de todas as formas pra que ela não se mate. E assim ela cumpra o seu, sua sentença, sua pena. E qual que é a pena dela? É meio que reviver toda a dor que a menina passou. Tipo assim, é todos os dias, isso, incansavelmente. É, tudo isso que eu descrevi agora que ela passou, pessoas tentando matar ela e as outras só filmando, seria o que a menina sofreu. Tipo, tinha uma pessoa que amarrou ela, tava queimando ela, e a principal, no caso, em vez de ajudar, só ficou filmando, que é o que representa todas as pessoas. Aí fica a indagação de quando eu revi o episódio esses dias, e até mesmo desde a época que eu vi a primeira vez. Quem que é o mocinho e quem que é o vilão? Porque eu, pelo menos meu lado, vamos dizer assim, humano, acho que é uma puta sacanagem você fazer a pessoa reviver isso todo dia. E não só isso, né? Ver no final do episódio, quando ela tá apagando a memória dela, que ela sofre muito pra apagar a memória. Então, a indagação que eu trago, tipo, lógico, ela fez uma merda gigantesca, eles fazem ela reviver isso todo dia. É, não que... Pra mim isso, tipo, acaba que muitas pessoas já sofrem isso. Assim, ela tem que conviver com aquela memória dela, que ela fez aquilo. Mas, acima de tudo, eles torturam a mulher. É, isso é certo, isso é errado, isso é certo até que ponto, isso é errado até que ponto. O que vocês acham? Uma merda maior ainda, eu acho. É, pra mim é um episódio que te toca na parte que fica entre o ela tem que se fuder mesmo, e na parte, eita, calma. Você acha que ela merece isso? É uma pergunta muito profunda. O monstro desse mestre perdão. É, eu acho que é um puta vacilo. Mas não deixa de ser uma realidade que a gente vive já nos dias de hoje. O problema é que todo mundo acha que é Deus. Pode julgar, fazer determinadas posturas. Não, é isso, tem que fazer, pronto. Eu vejo dessa forma. Ninguém aqui é bom o suficiente. Ninguém tem a ficha limpa o suficiente pra poder crucificar alguém e falar, não, tem que fazer isso pra ela se fuder. Olha a maldade que ela fez. A noção que eu tirei foi que assim, que nem no final, quando antes dela perder a memória, eles contam tudo isso pra ela. E ela entra, tipo assim, ela fica pinel, tá ligado? Ela fala, velho, tipo, eu não... isso? Mas assim, eu não lembro, então eu não fiz. A indagação é basicamente essa, tipo assim, se eles arrancam a memória dela, meio que pra ela realmente não fez. Então aquela porra é tipo tortura pura. No final ela até pede, ela fala, me matem, não sei o que e tal. Ela sente a culpa ali, só que ela também tipo sente assim, tudo o negócio isso. Não é meio que um apaga a memória, é um bloqueio de memória. Ela lembra até uma parte. A hora que eles contam, reativa toda a memória. Então tipo assim, ela lembra toda a merda que ela fez e ela relembra tudo que ela acabou de passar naquele dia. E, tipo, vem toda a explosão de emoção, tipo assim, de culpa, de... E por amor, né? O cara que... o boy dela que meio que levou ela a fazer isso. É, como ela tava alega, né? É, que ela foi forçada. Apaixonada, ela via a menina como filha, adorava a menina. Só que ela fez aquilo por momento de erro da vida que marca pro resto da vida, que não tem como... Mesmo. Além disso, ela não é punida pra que ela seja, de fato, punida pelo erro dela. Ela é punida pra diversão dos outros. Isso não é pra que ela sofra porque ela foi condenada, é porque é pra nego se divertir com ela se fuder. Com a desculpa de ser educacional, né? É a parte que mais me pega no episódio, porque pra mim é praticamente tipo assim, é como se você faz uma prisão dentro de um safari, que você consegue ir lá dentro e olhar todas as pessoas, e olhar as pessoas dentro da cela, que elas tipo assim, estão presas, obviamente. E elas não podem fazer nada, tipo, além de estar ali dentro daquela cela e cagar, mijar e só. Então, pra mim, o ponto de crueldade é isso. Tipo, além da pessoa já tá sendo punida pelo que ela fez, ela tá sendo, de certa forma, humilhada por outras pessoas que acham divertido ver isso. Porque até mesmo no episódio mostram as pessoas rindo e gostando de estar ali vivendo aquilo. Muitos levam até os filhos pra ver isso. Foi o que você falou, que subverte quem tá certo e quem tá errado. Tipo, a mulher se fudeu. Só que todo mundo que tá fazendo isso com ela, mano, é filha da puta também, tá cagando. Essa mensagem vem para os cuzões aí que acham que o cara tá certo. E assim, e é o lance que o Joppa falou, trazendo isso pro mundo atual. Que quando ela saiu e as pessoas estavam filmando ela, não estavam sabendo o que estava acontecendo. E assim, as pessoas que filmam as coisas ruins que acontecem no mundo. Tá, trazendo ao mundo atual é assim, é os caras que fotografam acidentes, velho. Que é o que mais acontece isso. E é que nem trazendo pra minha realidade, assim, as pessoas acidentadas que vão pro hospital e os caras filmem, tiram foto dentro do ambiente de trabalho. Isso é bizarro e é o que acontece. Aqui o episódio que é entre a segunda e a terceira temporada, o especial de Natal aí, White Christmas, também conhecido como Natal, vai estar na Netflix em português. O episódio é gigantesco, conta tipo umas 5 histórias dentro do mesmo episódio, todas igualmente foda, dava pra se dividir esse episódio numa temporada inteira. Uma vai dando sustentabilidade pra outra. Foi o primeiro episódio que eu assisti desse seriado. Cara, foi foda, velho. Eu comecei assistindo sabendo porra nenhuma, falando, caralho, mano, que merda é essa? Eu perguntava ainda pra patroa lá, a primeira dama, amor, você já assistiu isso daí, né, velho? Já, mano, calma, não, calma nada, presta, olha, não dá pra entender nada, velho, é foda. Por favor, meu, eu nunca te pedi nada, me fala. Então, resumi bem, porque, tipo, eu acho que é um dos episódios mais longos que tem. Começa com dois caras numa cabana, tipo, num deserto nevado. Tipo, é uma vastidão nevando. Aí tá os dois caras num dia de Natal. Aí um cara acorda, beleza, vai pra cozinha, tá o outro cozinhando. O cara começa a tentar dialogar, porque um é mais caladão, nunca conversou nada, beleza. Os dois ali estão meio que numa relação de... amigos de trabalho, né? E o cara começa a conversar. Não, fala que os dois estão ali porque alguém fez alguma merda num ponto da vida e tava ali meio que fugindo da justiça, né? A indagação ali no começo do episódio, né? Pra gente estar aqui, quer dizer que você fez alguma merda na sua vida. Eles sabem que pra estar ali tem que ter feito uma merda. Pra você ter vindo pra cá. Então, tipo assim, o sentimento que eu tive, tipo, tem pessoas que sentem como você, que, tipo, eles estão lá presos porque alguém tá vigiando eles. Mas o sentimento que eu tive é que eles estão fugindo por livre e espontânea vontade. O primeiro cara começa a contar, tal, o que não é mais calado, né, o mais ativo. Aí ele começa a contar a história dele, que ele era meio que um guru. Ele é um conselheiro amoroso, mas só que, tipo, do high-tech. Na época deles, eles já têm um implante ocular. Então o cara consegue ver tudo o que o cliente dele, no caso, tem esse implante ocular, que ele consegue ver tudo o que o cliente dele tá vendo. Aí ele previamente deu algumas dicas pro cliente dele, tal, de falas e tal. E manda ele pra uma festa de Natal. Aí tá, beleza, ele dá tudo a entender que ele consegue pegar uma menina lá, mas só que essa menina envenena ele e mata ele, e ao mesmo tempo se mata também. Tipo, meio que uma história de Romeo e Julieta mesmo. Nisso que ele tá sendo um guru, ele ao mesmo tempo tá transmitindo pra alguns amigos dele, que tipo, é meio que guru também, tá ajudando. Fazendo uma live assim na Twitch. É, como se fosse uma live privada na Twitch. E dá essa merda, tipo assim, eles meio que são... cúmplices, culpados na porque naquele... eles estão achando que tá dando tudo certo o trampo, o cara tá indo tudo bem, não sei o quê. Até que ela envenena ele, se envenena junto, dá essa merda gigantesca. E depois ele é descoberto, tipo, a polícia descobre que ele tava envolvido no caso desse suicídio duplo. E a mulher dele bloqueia ele, que nesses implantes oculares você tem como bloquear uma pessoa. Você não consegue mais enxergar a pessoa. Você vê, tipo, uma silhueta anônima. Você não consegue reconhecer a pessoa. Você só vê a silhueta. e é bloqueada toda a comunicação com a pessoa. A pessoa não consegue te escutar e você não escuta nada que a pessoa tá falando. O mais legal desse episódio é porque esse carinha que começou contando as histórias, tipo assim, ele vai contando várias histórias que aconteceu com ele. Ele conta... Ah, eu nem lembro, não sei se são 3 ou 4 histórias que ele conta sobre ele, que aconteceu com ele, que ele tá tentando induzir, né? Tipo assim, pra conversar com o cara, ver como é que era a vida do cara ali que tava junto com ele na cabana, né? Tentando arrancar alguma coisa do maluquinho. E o mais legal de tudo isso no final é o plot twist que tem, né? Tipo assim, que o maluquinho que tá junto com ele acaba confessando, acaba falando, tipo assim, o que ele fez pra estar ali naquela cabana, né? Acabou confessando o crime dele. O cara que tava conseguindo arrancar essa confissão do suspeito, ele realmente tinha feito todas as merdas de ter visto o cara tendo suicídio duplo e sofre a pena. A pena dele é ele ser bloqueado por toda a sociedade. Todo mundo tem um bloqueio vermelho nele. Ou seja, todas as pessoas sabem que um bloqueio vermelho é alguém que cometeu um crime muito feio. Que, tipo, ninguém quer interação social com ele. Seria alguém que hoje no nosso cotidiano recebeu a liberdade provisória e tá, de um homicídio. Em vez de ele estar registrado lá no, com a ficha suja. Não, todo, tem um todo mundo, outdoor na cabeça dele. Todo mundo que vê a pessoa vendo em vermelho vai tratar ele diferente e ele não consegue ver absolutamente mais ninguém. Mais ninguém na sociedade. Mundo. Ele não consegue nem ver nem enxergar, ou seja, ele foi condenado, né? É, ele tá em liberdade, entre aspas, mas tá nessa prisão social. É, né, porque a parada desses olhos aí é porque, como a gente tem o implante ocular que a gente consegue ver, tipo, identificar, é como se fosse um scout do Vegeta, né? Assim, você consegue ver, tipo, muitas outras coisas que a gente não conseguiria ver normalmente. E quando você recebe esse bloqueio aí, que vocês falaram, a pessoa ela não consegue ver mais nada, né? Tipo assim, ela só vai ver a cidade. Ela vai ver tipo, que tem as pessoas ali, só que as pessoas vão estar tipo tudo num borrão cinza. Tipo assim, não vai ter nada. E as outras pessoas que também usam esse implante, elas vão, tipo assim, vão te ver também, só que num borrão vermelho. E, cara, é bizarro isso, porque, tipo, tá que nem o Renan falou aí, tipo, fica estampado na sua cara, né, que você cometeu algum crime, que você é um criminoso, que você fez uma merda muito grande, né? Deve ser, tipo, muito tenso. É quase tatuar na testa, sou ladrão e vacilão. Aí, a minha pergunta vem. Vocês usariam esses olhos? Mano, é que nem. Todas as pessoas tinham os olhos. Elas eram obrigadas a usar essa porra. Não era. Aí que tá. Não eu era. Eu tava percebendo isso no episódio revendo da última vez. É, as pessoas optam por esse implante. Mas só que nesse primeiro momento todo mundo acha que é uma maravilha. Você pode tirar foto, você pode dar zoom, tem todas essas interações tecnológicas. Mas assim, é que nem as pessoas optam por ter celular. Só que se você não tiver celular, você tá fudido, você não consegue fazer nada. É obrigação social. É obrigação social. As pessoas são obrigadas a ter essa merda de um jeito ou de outro. Sim, mas não é imposta pra... É, não é imposto. Mas o lance é assim, você bloquear uma pessoa, essa tecnologia sendo usada pra isso, é uma coisa muito bizarra, velho. Você ser taxado, tá ligado? Então, mas só que diferente do smartphone na série, é tipo, se você tiver os olhos, tipo assim, você não pode... A partir do momento que você coloca, você não consegue tirar. Mas só que, tipo assim, se a pessoa te bloqueia, caguei. Tipo assim, só ela não vai te ver e nem escutar. Mas você vai continuar vendo a pessoa, você vai continuar conversando com a pessoa. Se no caso for filho, o bloqueio ele não vai pros filhos também. Você vai continuar vendo os filhos, tipo, falando com os filhos normal. É, eu acho muito, assim, válido essa questão tipo, da série abordar isso. Que você não ter os olhos acaba sendo uma coisa boa. Que ele traz uma coisa boa no final da série. De você... Assim, não sofreu umas consequências que as pessoas que estão com os olhos sofrem, entendeu? Que nem se o cara lá não tivesse o olho. Assim, se ele meio que só fizesse isso com as pessoas que estão em volta dele. Ele ia sofrer o bloqueio vermelho lá. Mas, tipo assim, ele ia continuar vendo as pessoas normal. Eu acho que isso é bem melhor do que você não ver ninguém. Ah, saquei. Tipo assim, você acha que quando você vira refém da tecnologia... Quando os caras colocam... Tipo assim, se o cara não tivesse o olho, Ele era taxado pelos olhos das outras pessoas, só que ele tava de boa. É, mas ele conseguiria assim, ver. É, seria tipo refém da tecnologia, basicamente. Porque o Black Mirror, ele mostra uma tecnologia muito foda, que nem eu queria ter os olhos. Só que eles extrapolam, mostrando, tipo, qual a probabilidade de você se fuder nessa tecnologia. E é muito grande, tipo, cara. Tipo assim, muitas séries abordam, tipo, as coisas boas que a tecnologia vai trazer. Só que o Black Mirror, ele traz, tipo, as coisas ruins e prováveis que vão acontecer se tivesse essa tecnologia. Um exemplo hoje em dia seria o compartilhamento de nudes, né? De pessoas vazadas. Mas é o extremo, né? É o extremo. É o que acontece, né? Achei top. Achei top. Black Mirror demonstra o quanto o avanço tecnológico pode te foder. Olá, amigos, agora dando início aqui ao comentário do episódio Nosedive. Primeiro episódio da terceira temporada, chama Nosedive. Até a tradução mais próxima do real chama Queda Livre ou Perdedor, se você pegou alguma tradução merda por aí. É um episódio que retrata uma puta crítica social foda. Crítica social foda. Cadê a vinheta da crítica social foda? Crítica social foda. Ah, é assim, crítica. Vamos lá. Tem que ter a vinheta da crítica social foda. Que é a cara do Black Mirror. É um episódio que retrata a situação em que as pessoas se põem, porque ela põe ela própria, a respeito das avaliações de outras pessoas. O episódio conta a história da Lacey, a personagem principal, uma garota. Lelê. Lelezinha. A Lacey. Lacey, ó, deve conhecer mesmo. Que tem um irmão mais novo, todo palhação. E ela vive buscando, como o resto da sociedade toda, boas avaliações de outras pessoas para que ela tenha uma nota média alta. É assim que funciona. Tema é diferente do nosso. É tipo um Instagram fudido. É o score tudo dela. Tudo que você posta ou que você consegue, as pessoas te dão nota o tempo todo. Você tá dirigindo, você deu um seta, o cara, nossa, nós 5 estrelas, deu seta, maravilhoso. Você não deu seta, filho da puta, uma estrela nota só. Baixa pra é uma coisa maravilhosa. As pessoas estão te dando nota o tempo todo. Passou por você, você tá com um sapato bonito, nota alta. Você passou por você, você tá com a blusa suja, nota baixa. As pessoas vão construindo as notas dela conforme isso. E a sociedade inteira gira em torno da construção das notas. Então, existem empregos que as pessoas só conseguem com uma nota tão alta. Por exemplo, vai de 0 a 5, no caso. As pessoas só conseguem um emprego bom de 4.6 para cima. As pessoas só conseguem um apartamento bom de 4.5 para cima. E a Lacey vive o episódio buscando aumentar a sua nota média para que ela possa ter um emprego melhor, subir de andar no escritório que ela trabalha. Ter um apartamento melhor, que ela vai buscar um aluguel e ela não consegue. E ela lida com pessoas que não estão tão preocupadas com isso, por exemplo, o irmão dela. E o episódio traz de uma forma muito clara essa crítica, que é basicamente que as pessoas se moldam pelo que as outras acham delas. Então a Lacey vive uma vida inteira tentando fazer bonito para outras pessoas, para que elas deem nota boa para ela, para que ela seja uma pessoa melhor. E no final, se fode. No final, ela toma bem no cu. Por quê que ela se fode? A cidade é lenta. Ela tem um casamento de uma amiga falciane dela de longe, que chama ela de longe lá, a Nenei, a Naomi. Nenei. E aí ela tem a oportunidade. E esse casamento só vai gente 4.7 tipo, pra essa, cima. Tipo, essa suposta amiga dela tem uma nota um pouco mais elevada do que a dela. A Lacey é 4.2, vamos dizer assim. Ela não é uma nota ruim. Só que ela não tá na high society, entendeu? E a Naomi lá, a Naomi, a Nenei, tá 4.8, casou com um cara 4.9. Ela é fudida, fudida. Fudida de verdade, muito fudida. E aí ela fica buscando aí nesse casamento, porque ela é comentada, ela contrata um coach. Pra que o coach, né, diga pra ela como que ela faz pra subir de nota, pra ela conseguir um emprego melhor, pra ela, né, tudo mais. E o coach fala pra ela um negócio que dá um verdadeiro tapa na orelha da gente que tá assistindo em 2018. Ela tem que andar com gente que tem nota alta. Não adianta ela andar com gente... Não adianta ela andar com gente que tem nota baixa, não adianta ela andar com gente que é mal avaliada, não adianta ela andar com gente que não tem poder. Não adianta você andar, você tem que andar com gente que tem o tanto quanto ou mais poder do que você. Isso é um puta de um tapa na orelha da detalhe, gente. Detalhe, momento coaching também. Você é aquilo que as cinco pessoas mais próximas de você é. Ferrou, então. É simples assim. Então eu sou você cachaceiro, se assemelha, você gordo, se assemelha muito às cinco gordo, pessoas cachaceiro, que... Ah lá, mano, isso é isso. Preguiçoso. Não, isso aí você não é. Ô, louco. É um pouco. Um pouco. Enfim, e aí ela tenta ir nesse casamento, porque lá ela vai poder dar um discurso, porque a amiga dela vai casar, e ela vai aumentar a nota dela. Ah, vai ter várias pessoas. Isso, vão ter várias pessoas piconas lá, só 4.8 pra cima, só a pessoa fodida e tal. E aí você observa como ela se fode pra tentar chegar no casamento com nota alta. Ela começa a buscar café na cafeteria e entregar pra gente que ela vê um cara 3.6 passando, ela vira a cara, mas ela vê um 4.8 passando, ela oferece um café. Isso mostra como a sociedade é filha da puta, filha da puta. Porque você vê um cara 4.8, você quer ajudar ele, pra você crescer. Mas você vê um cara 2.7 que precisa de ajuda, você não tá nem aí pra ele. E a indagação é qual do episódio? A indagação é que a gente vive muito pelo que os outros pensam e pela aparência que os outros colocam na gente. E até mesmo que a indagação que o próprio episódio pode trazer é a notícia que a gente viu recentemente, no momento dessa gravação, que é que a China... Agora, o governo chinês, ele só vai, tipo, pode barrar algumas pessoas que não tenham, vamos dizer assim, uma classificação social alta. Ou seja, aquela pessoa que faz merda no rolezinho e é taxada pela sociedade de um bosta, ela pode ser bloqueada num voo. O governo chinês basicamente tá falando isso aí. E é exatamente o que basicamente o que o episódio faz. Esse episódio, né? Esse episódio eu vejo como, tipo assim, ele é muito atual, mano. Porque a gente não vive em nota, só que a gente vive em classe. Vive em like. Vive em like. Não, tipo assim, não em like. Não, eu não acho, porque tipo assim, você tendo muito like, você muda de classe, tá ligado? É basicamente, tipo assim, é rico, classe média alta, classe média baixa e pobre. Ué, quando você vai no lanche do Paulão e pede um X calabresa, você não posta foto. Não, mas quando você vai no bistrô, você posta uma puta foto bonita. Entendeu? Você tira foto com o teu primo, criança, bonitinho, você não posta. Mas você tira uma puta foto de merda, mas o cara é um fodido, você pega e posta foto, entendeu? É o tipo de coisa que a gente tá fazendo só pra se mostrar. Mas o mundo vive atrás de like e seguidores, isso é... E like e seguidores te traz benefícios hoje, sim. É que o nosso mundo, que eu acho que todo mundo aqui se conhece, todo mundo aqui é amigo, que a gente vive, a gente não tem essa pira, essa vontade e tudo, e postar foto, a melhor foto, tirar 300 fotos, pode colocar uma pra ter 400 curtidas, tantos seguidores. Modinha, é isso que você quer. A gente é um pouco mais simples aqui, assim, no modo de ver de rede social. Só que o mundo hoje é feito de seguidores e likes. E eu escolhi esse episódio também, eu não sei se vocês perceberam, meus amigos, mas esse episódio, ele é tão fudido que ele age no seu subconsciente também. Porque você tá filmando uma mulher numa cafeteria, que tá comprando um café, e ela tem uma nota 4.3 e ela quer comprar um café pra ela se mostrar... E a hora que filma ela, ela tá usando tons de rosa e a câmera tá bem clara. E a hora que você filma o atendente do café, que tem nota 3.2, ele tá com uma camiseta cinza e a filmagem é escura. E a hora que você tá andando... Não! Não, pô! A gente tá falando de série, não vai falar de cor aqui! Tem nada a ver, velho! Como quebrar a quarta parede em três passos? Não, eu tô brincando. É choque de cultura, choque de cultura. Os caras dão um jeito de fazer você entender que aquela pessoa, você, na hora que você olha pra aquela pessoa, você pensa, puta, essa pessoa tem uma nota mais alta. E aí você olha pra outra pessoa que é um cara negro, ou um cara que é funcionário de uma cafeteria, que é um cara mais baixo, que ele tá andando falando sobre as coisas, e ele é um funcionário, ele tá filmado mais escuro, mais de longe, ele fala menos. Aquele episódio, ele bate na sua cara, depois que você assiste, pensa, puta, olha o que esse episódio fez comigo. Eu olhei pra mulher que tava comprando um café e eu falei, olha, essa mulher tem nota alta, mas a nota dela nem apareceu. E eu olhei pro cara que tava servindo o café pra ela com toda a educação do mundo, eu pensei, esse cara tem uma nota mais baixa que ela. Mas por que eu pensei isso? Eu sou um lixo humano. Por que eu automaticamente pensei que o cara tem uma nota mais baixa que o dela? from your sleep. The drying of your tears. Trazendo pra discussão aqui também. É, o terceiro episódio da terceira temporada chama Shut Up and Dance. Shut up and dance. Em inglês, como é que é? Shut up and dance em português, em inglês é manda quem pode. É isso. A história basicamente assim, é a mais atual que eu acho. O episódio, assim, ele é muito atual porque ele não mostra, ele não é tão futurista e não muda muito o universo que a gente vive. É a história. É, são os dias de hoje. É um moleque, assim, que ele começa o episódio numa vida normal e tal. E ele. Ele vai tocar uma punheta. Olha lá. Essa risada dele. Só tem punheteiro aí. Vai tocar. Quem não é punheteiro, põe a mão aqui. É, fudeu. Pronto. Resolvido. Aí, basicamente, ele vai se masturbar lá na frente do... Punheta, masturbar é muito bonito. Por quê? É bonita? Punheta, masturbar não. Ele vai descabelar na frente do computador lá. Ele tá na privacidade dele, basicamente. E assim, no momento que ele termina tudo que ele tem que fazer, ele recebe um e-mail. O cara fala assim, ó, a gente viu o que você fez, manda seu telefone pra gente conversar. Daí manda o vídeo do moleque, que nem... Ele foi filmado pela webcam do notebook dele. Foi hackeado, é uns dias de hoje. Inclusive, coloquem os paradrapos em vossas webcams. Então, ele foi acionado, e assim, o episódio mostra, a gente tem uma noção dele, assim, de cara que tá se ferrando. Que nem, filmaram ele, e ele tem que obedecer pra filmagem dele não sair na internet. É, o cara fala, se você não obedecer a gente... Vamos vazar o seu vídeo para toda sua lista de contatos. Ele fica preocupado pra caramba e começa a fazer as coisas. Sim, primeiramente ele pega um bolo, ele vai até tal lugar. São coisas pequenas. São ordens. Ele tem que obedecer. Missões e horários para ser cumpridos. São pequenas. Até que começa a piorar a situação, que nem... É toda a base de chantagem. É, base de chantagem. Tipo, se você não fizer isso, a gente vai publicar seu vídeo pros seus amigos. E o pior ainda, ele começa a se envolver com pessoas que também estão no mesmo esquema de chantagem. E fazer coisa pior do que ele já tinha feito já. Sim, ele interage com pessoas que ele não conhece, não sabe o que as pessoas fizeram, e elas também estão sendo chantageadas, é tipo um plano gigantesco. E a coisa vai piorando, ele começa a assaltar um banco, ele tem que fugir. Até uma hora que ele chega, ele tem que lutar com o cara até a morte. Porque assim, ele é com os caras filmando num drone. E aí que você começa a ter o plot twist do episódio. O cara fala assim, eles pegaram você também, né? O que você tava fazendo? Aí ele fala, eu tava olhando umas fotos. Ele fala assim, eu também. E quantos anos elas tinham essas fotos? Ele não responde. Aí você fala, puta merda, velho. Você começa a pensar, ainda não te dá certeza. Eu falei, as minhas eram bem novas também. Ele fala isso. Nessa hora, eu achei que ele tava em choque. Ele não respondeu porque tava em choque. Porque ele descobriu que ia brigar até a morte. Eu só descobri no final. Aí, beleza. A mãe dele liga pra ele no final. E assim... Todo mundo que tá nessa trama acaba se ferrando no final. Os caras mandam um troll face lá e conta. Tem um cara que tava se... ia se relacionar com uma prostituta e a mulher dele fica sabendo. Tem caras que são racistas. A mulher que é racista, uma empresária que é racista e sai na mídia. E a mãe dele liga pra ele, pro moleque. E fala assim, o que que você fez? Eram só crianças. Eu não acredito que você fez isso. Onde você tá? E a mãe dele chorando, tá ligado? Legal e que o cara tudo fudido. O legal que faz referência, tipo, no começo do episódio, mostra, né, tipo, que ele tem, tipo assim, um interesse muito grande na... Não um interesse muito grande, mas ele tem um certo interesse na menininha que tem, tipo assim, ele trabalha num restaurante. Então, eu assisti pela segunda vez, eu falei, filho da puta. É. Que ele trata muito bem uma criança, tá ligado? Aí você fala, tipo, e não só na uma primeira vez. Não, ó, mas porque eu já tinha assistido 4 episódios, eu não sei porquê, aquela cena ali eu falei, mano, porque você já tá vendo que tem muita merda acontecendo. Aí, ali na sinopse já breve, que não conta muita coisa, óbvio. É, eu li antes do... Eu já esperava alguma coisa. Aí na hora que ele trata bem, eu falei, meu, que filha da puta. Será que esse cara aí tá fudendo alguma coisa, mano? Tratando bem desse jeito? Tem malícia tipo assim, aí, velho. Eu entendi muito o lado do cara, tipo assim, porque o cara é meio que, tipo... Ele tem problema de socializar com pessoas. Você vê que o cara é, tipo, meio excluidão. Bem estranhão e tal. E a partir do momento que ele descobre, tipo assim... Caralho, os caras me filmaram me masturbando, vão soltar pra todos os meus amigos. É, ele fala, ferrou. Ferrou, vai acabar. Você compra a preocupação dele falando, tipo assim, o cara não tem amigo, cara. O cara é assim... É bem fácil de se relacionar com essa situação. É. Mas eu acho que, tipo assim, eu tenho uma visão diferente. Assim, lógico que tem um problema muito grande das pessoas soltarem um vídeo dele se masturbando, mas eu acho que no final a preocupação maior dele seria, tipo assim, ser taxado não, né? Ser preso como um pedófilo. Não, então, mas a gente descobre isso no final, isso que é o louco. Isso. Então, mas eu falo, tipo assim, que a preocupação dele maior não é tipo assim, ser só o punheteiro. Ser, tipo assim, o punheteiro ou o pedófilo. Por que ele chegou até no ponto de matar um outro cara? Porque, tipo assim, se fosse simplesmente uma bronha, chegou no ponto ali, ah, você tem que matar outro cara, você fala, foda-se, eu não vou matar uma pessoa, posta essa merda aí. A hora... Aí você fala, caralho... Aí beleza. Acontece tudo isso, e todo mundo acaba se fudendo. Aí vem o questionamento do que acontece nas nossas vidas. Cara, o que o episódio trouxe é assim, é a falta de segurança e privacidade que a gente tá vivendo. Basicamente assim, se você tá na sua casa e você pode ser filmado pela sua webcam... Se você tem seu celular e ele serve como um código de rastreio, não, todo mundo pode... Tem duas câmeras. Ele consegue ver qualquer merda. Como essa tecnologia que a gente já tem e que a gente não sabe direito como funciona, ela pode ser usada pro governo te fuder ou pra pessoas te fuderem, hackers. É porque nesse episódio entra a questão, quem que tá sendo filha da puta também? Será que é o cara por conta do erro dos outros ou... O cara já tá fazendo merda e tá sofrendo justiça. Justiça, então é aí que entra. Foi o que você falou. O episódio pode ser assim, se o governo ir atrás de bandidos, porra, muito foda. Tipo, legal, interessante você usar a tecnologia desse jeito. Só que assim, esse episódio mostra um outro lado. Foi o que você trouxe, justiças pelas próprias mãos. E aí, o cara não tá sendo um filho da puta que ele fez tudo isso por fora? Mandou o moleque lá, fez gente morrer, fez assaltar banco e os caralho. Não vamos esquecer que o cara ganhou um puta dinheiro fazendo essa merda, né? É, mandou entendeu? Os caras roubar assim, banco e dar dinheiro pra não ele. Não tem mocinho. Então, mas de qualquer forma, o hacker, filho da puta, ganhou dinheiro com isso. Não, quem ganhou dinheiro foi o moleque que sobreviveu. Na luta, ele fala, na luta dos dois pedófilos, ele fala, quem ganhar a luta, leva o dinheiro. Que é o pior, o cara só queria ver o circo pegar fogo, velho. É só isso, mano, era o Coringa não morreu. A realidade é essa. Eu estou confuso. Eu vou contar a história pra você ver. Tudo a merda que acontece, que o celular tá escutando a gente. Esse dia eu tava em casa, tava conversando com a minha mãe, e eu falei assim, mãe, realmente, aqui em casa precisamos de Tupperware. Eu fiquei uma semana recebendo uma notificação do Google de Tupperware. Promoção de Tupperware, R$10,50. É o clássico, ninguém sabe, tipo assim, muita gente, tipo, tem uma relação muito bem ignorante com a tecnologia, não vai saber. Mas, tipo assim, tudo que você coloca no Google pra pesquisar, já tá tudo atrelado no seu Facebook, em todo quanto é outra rede social. Você colocou lá, procurou preço de geladeira. Fudeu, seu Facebook fudeu, é só propaganda de geladeira da Magazine Luiza, do Ponto Frio, do Caraia 4. E seu as propagandas do YouTube também é tudo relacionado às suas buscas. Então, tipo, hoje em dia já não temos mais privacidade digital. Você pesquisa um carro no Web Motors, tá jogando Candy Crush no Facebook e me sobe um 1,99 piscando na tela. Puta que pariu! Amarelo! Uno R! Pior de tudo, tipo assim, tem uma pesquisa que eu ouvi recentemente num podcast aí. Que. Hã? Recomendar aqui, ficar um adendo aí, pessoal, que quer ouvir buraco aí, muito bom. Recomendar, eita porra! Voltando, eles fizeram um teste com o iPhone, tipo assim, tamparam todas as entradas de áudio dele e falaram, tipo assim, fizeram teste de som, não gravava nada, beleza. Só que aí o último teste que eles fizeram, tipo assim, eles falaram, tipo, hey Siri. E a Siri, tipo, mesmo com o microfone tampado, tipo, escutou e acendeu. Falou, cara, se os microfones estão tampados, como que essa desgraça, tipo, me escutou? Então quer dizer, tipo, que todo momento tá coletando informação, todo momento tá pegando um áudio. Antes do Black Mirror ter acontecido isso, saiu aquela foto do Mark Zuckerberg. Com o notebook. Aquela foto. Do notebook tampado com uma fita isolante. Aí assim, a mídia toda caiu em cima, né? Aí começamos a pensar, falamos assim, caralho, cuzão, se o dono do Facebook... Se ele não tá protegido, eu que sou um Regis mortal aqui, vou fazer o quê? Eu já tô fudido. É, mais legal. Aquelas suas conversas no zap, você acha que ninguém tá vendo? Ah, mas é criptografado, deve ser pra caralho, né? Deve ser, até alguém quiser descriptografar aquilo de lá. Não saiu aquele aplicativo que você consegue, tipo, entrar em todas as suas conversas? Você baixa o aplicativo pro seu celular... Messenger. Dentro de uma das discussões que a gente teve aqui, eu abordo agora o episódio do Man Against the Fire. É isso? Motherfucker shit! É o cara que se fudeu, em português. Em português lá, tá disponível como Engenharia Reversa. Dentro da discussão que a gente teve, é o que traz esse episódio. As pessoas hoje, no episódio... Já são separadas como, essa daqui tem um índice de doença tal, essa daqui já não é mais tão saudável, essa daqui não é boa pra nós por conta de um índice de Caio. do índice psicótico do cara, enfim. E o que eles precisam fazer? Eles precisam de alguém pra executar esse pessoal. Porque não é saudável para a humanidade. Então eles querem exterminar a parte que não é saudável. Só que como que você vai colocar alguém para tirar em pessoas só porque não é saudável? Então o que acontece? Todas as pessoas que se alistaram no exército, eles recebem um implante ocular. E esse implante auxilia ele em a questão de forma física, a questão da sua visão, mira e tudo. Até a mira aprimorada. É como se a pessoa tivesse o Scouter do Vegeta nos dois olhos. Justamente, meu. Ele tem tudo aprimorado pra ele pra facilitar todas as suas atividades dentro do exército. E eles visitam vilarejos ao redor e matam os denominadas baratas. Que são as pessoas que devem ser extintas. São denominadas baratas. Aí dentro dessas visitas tal, eles conseguem fazer execução. Só que dentro de um exercício aí, eles entram em confronto. E um dos soldados, ele entra em confronto próximo. Tanto que eles se agarram, caem no chão, enrolam. E um barata usa um determinado... dispositivo, uma ferramenta no qual interfere no sistema dele. E a partir daí as coisas começam a acontecer. Esse sistema que foi implantado nesse soldado começa a apresentar falhas e aí ele descobre que barata na realidade é uma pessoa normal no qual as pessoas importantes de alto escalão ali determinaram que eles não são importantes. Aí o que acontece? Eles vão e matam sem saber o que estão matando. Essa é a realidade. Eles matam as baratas, não eles matam estão matando pessoas. Achando que é uma coisa, mas na verdade é outra. Eles veem as pessoas deformadas isso, e tudo. Isso. Justamente. Imagina uma fusão de barata com um homem, tipo uma pessoa normal. Não tem antenas. É. Não tem antenas, ok. Graças a Deus, porque se for... ele descobre que na realidade ele tá matando pessoas normais. Aí dentro desse caso que aconteceu com ele, que foi falha desse implante nele, o cara, que é o criador de tudo isso daí, troca uma ideia com ele, explica a real situação, fala, cara, ó, a gente precisa disso daí. Tanto que determinada a primeira guerra aí, o índice de disparo foi muito baixo, precisava de alguém pra dar uma varinhada, pra fazer disparar o negócio, velho. É que eles falam que o ser humano, por mais que você, tipo assim, odeie, não conheça a pessoa, eles têm um próprio instinto de humanidade, daquele confronto de não se alimentar direito, de alta pressão, você não ter a vontade de matar a pessoa que é igual a você. Então, a ideia do governo e da entidade em si fazer as pessoas parecerem baratas é facilitar as pessoas matarem as outras pessoas. É porque não existiria remorso. Você executaria achando que alguma coisa do mal, está executando monstros. Então, você está eliminando a raça do qual as pessoas lá de cima da pirâmide determina que não é bom para a humanidade. Você não vai ter remorso, ninguém vai ter problema psicológico e a parada vai rodar de acordo com o que eles querem. Inclusive, isso é dito no episódio, que as grandes mentes que manipulam o pessoal para matar esses inimigos, eles dizem que dessa maneira é mais fácil matá-los. É puxar o gatilho, então, fica mais fácil. É mais fácil puxar o gatilho, é. Quando você não enxerga que é um outro humano do outro lado. E o lance é que, assim, as pessoas que são as baratas são, assim, que são consideradas escória da sociedade. São as pessoas marginalizadas. Moradores de rua, que, assim, o governo tá querendo pegar um território e quer exterminar todo mundo que tá lá. Então, eles ficam como baratos e matam todo mundo. Entendeu? É assim, o governo, ele faz isso justamente pra destruir a marginalidade da sociedade. As classes mais baixas, é mais fácil, viram um açougue mesmo, mata todo mundo, para eles conseguirem os objetivos deles. E assim, a gente não tem essa tecnologia, só que acontece muito isso, velho, na sociedade que a gente vive. Acontece. Nas próprias guerras, existem relatos de soldados que voltam viciados em drogas. Eles viciam os próprios soldados para poderem... E não pensarem em atirarem. Não, todo mundo que você vê que é muçulmano pode enfiar bala, que esse cara aí é louco, vai se explodir. O atirador americano. Um puto exemplo aí, o cara volta... Mano, como que ele volta, velho? O sniper, desculpa, meu. Eu acho que essa questão de manipular e lavagem cerebral bem colocada por vocês não é só em questões de guerra. Eu acho que é uma questão que a gente já vive hoje, que vai desde social até político. Porque os caras... religião, por exemplo. Os caras botam na sua cabeça que o cara que pensa diferente de você, ele não merece respeito. Ele é um louco, ele é um retardado, ele é um doente, ele não é humano. E tem fanático que se mata por isso. Como que acontece? Você pensa o contrário, quer dizer que a pessoa não gosta de você e você não gosta dela. Ela é sua inimiga, você tem que matar ela. Tolerância, essa é a realidade. Porque assim, cada um aqui... Vamos colocar um exemplo. States of Syria. Syria. Ó. É. Syria. Desculpa meu sotaque. Cada um contou uma história, desde quando a criança cresceu, ela tem essa historinha contada. E a criança lá do outro lado, quando ele tem aquela historinha contada. Mano, essas histórias influenciam o quê? Eles se odiarem. Acabou, mano. Vai acontecer isso. E se pais nasceram há 20 anos atrás no mesmo hospital? Só que a historinha que é contada é essa. Então, falar agora sobre o último episódio até o presente de Black Mirror, quarta temporada, sexto episódio, Black Museum. Black Museum. Black Museum. Que foi lançado dia 29 de dezembro de 2017. Ele é um episódio de ligação de quase todos os episódios de Black Mirror. Ele vai meio que o contrário da série inteira, né? Ele vai meio que com muito que o contrário. ele meio que dá um hype pra todos os fanboys de Black Mirror, que ele faz uma ligação. É, todo mundo acha, tipo, que o Black Mirror, depois do episódio, entende que é o mesmo universo, né? É. Mas, tipo, pode acontecer, tipo, numa esquina tá acontecendo uma história, na outra tá acontecendo outra. Por ser uma série, todo mundo acha que tem uma continuidade, um episódio ou outro. E a gente não consegue achar. E esse episódio, ele mostra... o episódio do Star Trek, ele mostra o episódio do White Bear, que a gente falou agora há pouco, ele mostra... A foto na mulher. Mostra a mulher do White Bear, isso. Mostra a mulher, ele mostra... Mostra o cookie do White Christmas. Mostra o que a gente comentou lá do 8-bits, o rosto lá do que o cara, o assassino, ia atrás do pessoal. Faz ligação também com o San Junipero, que o uma das histórias que ele fala sobre o bagulho da mente lá, que meio que... É como se... Que clona a mente, é o mesmo hospital do San Junipero. Isso, que é o... TCQR. Isso, com a colinha aí, mas vamos lá. Perfeito. Não me dedure. Mas é um episódio que explode a mente de todos os fanboys de Black Mirror. É um episódio muito complexo, muito legal. Primeiramente, a atriz principal, que é a Nish, ela chega nesse Black Museum, que é como se fosse um museu de assassinos da história da humanidade. Inclusive, eu queria fazer um adendo, ela chega num carro animal, antigo, puta massa. Antigo, e carrega ele... Com energia solar. Bateria solar. Puta que carro animal. Ou seja, você pode ter seu Chevette e mesmo assim ser econômico. Colocar uma bateria solar. Quem disse que o Maverick tem que beber muito? Quem disse? Ela chega nesse museu que aparentemente está abandonado e faz tempo que ninguém visita ele. Com a chegada dela no museu, ela conhece o Ho, que é o gerente, o proprietário do museu. E ele vai explicando pra ela, vai mostrando pra ela todos os artefatos que tem dentro do museu, explicando pouco a pouco pra ela o que aconteceu com um, o que aconteceu com o outro. Mas o que é o museu na sua essência, né? Por que o museu, tipo, é um Black Museum, que nem dá o episódio? O Black Museum, ele, na minha opinião, é o famoso museu do Black Mirror. Ele é o museu de toda a série. Ele tem artefatos que foram usados em cenas de crime, né? Em cenas de crimes que aconteceram durante toda a temporada e todos os episódios de Black Mirror. Isso que é o mais legal, o mais engraçado daquele museu. Porque a gente não tem ligação nenhuma e do nada a gente tem um episódio que liga todos. Mostrando todos os crimes que até o momento era o dia a dia que acontecia, que se tornaram crimes. Então a gente viu que tudo que a gente viu... O que aconteceu atrás foram crimes e não foram apenas algo esporadicamente que aconteceu no e mundo. E tem um puta num plot twist, né? E mostra um cara na cadeira de... Isso. E ele mostra primeiro uma touca que ele apresentou para um doutor, um médico, que ele conseguia sentir... Ele colocava a touca no paciente, ele conseguia sentir o que o paciente estava sentindo. O que eu achei muito louco nisso aí... É que assim, ele sente a experiência de morte numa pessoa. Isso é muito até louco. Até que chega esse... Chega um deputado lá, um político lá. Que todas as suas... Botado um jeito mais leigo de falar. Todas as suas seus hormônios da felicidade são liberados uma vez. Então você tá indo morrer, tá morrendo, vai pá! Tô muito feliz! Tô bem pra caralho, mas basicamente. Morri. E o cara tem essa experiência vivo. Isso é a tecnologia, isso é muito louco, velho. Então, como Black Mirror não pode ser tudo mil maravilhas, depois de ele conseguir decifrar várias doenças e ajudar muito, acontece uma reviravolta que você assistindo, você vai ter poder estar sabendo mais. Ele acaba ficando maluco, tendo várias sensações e tudo mais. A segunda história começa com a esposa dos atores, que ela fica totalmente, ela fica em coma, ela perde todo sentido de... Ela vira estado vegetativo, correto, isso aí. E ela não conseguiu ver o filho crescer. E nessa de não conseguir ver o filho crescer, esse próprio cientista, que é o proprietário do Black Museum, ele dá opção pro marido colocar a esposa dentro da cabeça dele, na qual ela vai poder sentir, ela vai poder... Pois que o marido sente. Ela sente, vê e escuta tudo que ele passa. E ele consegue ouvir ela dentro da cabeça dele. No começo, a cena é muito emocionante. Ela comendo a maçã, ela falando que fazia muito tempo que ela não sentia um gosto de alguma coisa. E logo depois, ela abraçando o filho, podendo sentir... Você fala, nossa, que lindo, que tecnologia maravilhosa. É isso aí, ó, a tecnologia. Cria esperança e acha que é um novo San Junípero no Black Mirror. Uma nova maneira de uma vida após a morte e de ajudar os pobres e feridos que morreram cedo demais. Até, só que, até o Black Mirror falar, olá, meu nome é Black Mirror. Lembra que você está assistindo Black Mirror? Achou que era uma história feliz? Achou errado, otário. Mais ou menos isso. Então, começou aquela briga de casal dentro da mente dele, porque ele começa a ver outra mulher, ele começa a desejar outras coisas, e a mulher sempre na cabeça dele, criticando e falando e vendo... Ele tem as mesmas, vamos colocar entre aspas, as necessidades, só que ela tá na cabeça dele. É, lembrando que ela morreu. Chama os outros episódios, assim, como se fosse o clone da consciência, que não foi pra um cookie, mas foi pra um outro corpo. Tá alojado. Então, além das necessidades dele, ele tem que lidar com a necessidade dela. Então, tem que ter um nível maior. E ela começa a ficar doida, por quê? O que acontece? O cara começa a viver a vida dele, encontra outras pessoas e ela se ferra, né? É aquela coisa, a gente sabe. Quem morre é quem vai, quem fica continua a vida. Aí acontece isso, acontece muitas coisas ali nessa relação desse casal. Ele bloqueia ela por muito tempo e aí ele chega pro cientista lá, que é o proprietário do Black Museum, e fala assim, ó, não aguento mais essa mulher na minha cabeça. Só que também não quero que ela fique bloqueada desse jeito. E transfere a mente dela para um ursinho de pelúcia que fica pro filho deles pro resto da vida. Só que ela fica no ursinho. E ele mostra esse ursinho no Black Museum. E o terceiro, e o mais importante caso que mostra, assim, com maior detalhes, ele mostra outros vários que acontecem, mas o que mostra com o que ele próprio denomina como cereja do bolo do Black Museum, é um homem, um senhor que foi preso, teoricamente, injustamente, alegado por ele. Tudo mostra que ele foi injustiçado sendo preso, na qual ele foi condenado à cadeira elétrica. E como a família dele era pobre, esse cientista, que é o proprietário do Black Museum, chegou pra ele e falou assim, ó, eu te dou dinheiro pra sua família, só que eu quero a sua última consciência da sua morte, você sendo eletrocutado, e pra fazer o que ele quiser. E ele vai dar um dinheiro pra família dele. E o homem, já no desespero, já não podendo ter mais nenhum recurso, ele aceita tudo isso. E ele aceitando, ele captura a imagem dele sendo eletrocutado e todos, a parte Black Mirror da série e do episódio, todos os visitantes que iam lá visitar o Black Museum, chegava nessa parte e podiam torturar. Então, o cara, esse cientista basicamente colocou essa cópia virtual do cara dentro de uma outra cela virtual e os visitantes podiam ter a sensação de eletrocutar uma pessoa de novo. Porque ele apresentava todos os sinais de dores. Sim. Tipo, você executava, o cara ficava em... Nossa, foda, ele sofria ali, tá ligado? E o pessoal ia lá pra fazer o cara sofrer, mano. Pagava pro cara sofrer ali, era o prazer deles. E no final você ganhava um chaveiro com o holograma dele sofrendo. Dele sofrendo. As pessoas pagavam pra isso. E aquilo era a cereja do bolo de tudo isso. Foda, o chaveiro era um fragmento. Era um fragmento do que realmente ele sentiu no momento que a pessoa eletrocutou ele. É, o que chega o ponto. Essa, a Niche, que é a que tá vendo, ele mostra, contando toda essa história... Ela nada mais é do que a filha desse homem que ficou totalmente louco dentro do próprio, da própria, do próprio looping dele. De... Na consciência virtual dele, ali, mesmo sendo uma consciência virtual, conseguiu deteriorar toda a mente dele. E ela era a filha dele, a esposa dele e a mãe dela... Viu ele daquele jeito, se matou. É a parte mais foda de tudo. Ela transfere, ela tira o pai dela daquele loop e mata, assim, teoricamente, de fato, ele exclui toda a consciência do pai dela que tinha ali. Mas só que antes, ela copia a consciência do cara, do dono do museu, pra dentro da consciência virtual do pai dela... Pra continuar vivendo a dor do cara pra sempre. Morrendo. E ela faz com que o Rolo fique na cadeira elétrica e guarde uma lembrança dele. E no final ela mostra que ela transferiu, com a tecnologia que ele inventou, transferiu a consciência da mãe dela pra cabeça dela, pra mãe dela ficar livre e poder descansar depois daquele episódio. Pagou o que ele fez com o marido dela e com o pai da filha dela. Um episódio que liga todos os episódios de Black Mirror e conta uma história que você nem espera desde o começo. Você acha que é só um episódio feito pra fanboy? Eu tava achando que não ia acontecer nada, ele só ia contar a história. Foi só. Mais um episódio para fanboy. Parabéns, Black Mirror, você entrou para um fanboy. Só que, na verdade, é mais um episódio de Black Mirror foda, na qual... Que chega a doer na alma e fala assim, e aí? Ela tá certa, ela tá errada? Não, dá até pra vibrar um pouco, velho. Você vibra! Você é louco, você fala, filha da puta! Você vibra! Só que é aquela coisa que a gente tá discutindo desde o começo. Ela pode fazer isso? É, o resumo desse último episódio aí é não aceite águas de estranhos. Basicamente, até isso posso te matar. Tá com sede? Pau no seu cu. Bebeu água? Não! Tá com sede? Olha, olha, olha, olha! Caralho, pra editar isso aí, velho, deve ser uma desgraça. Esse podcast foi editado por Time Criativo. Soluções em audiovisual e podcast.